ela me faz tão feliz. E ela também, ela sabe tudo de mim. A outra sabe também. Anjo meu diz quem eu amo e vou ficar pra sempre. Estou dividido entre dois corações. Anjo, vem logo, vem. Anjo, vem logo, vem. Se tu me ouvir, vem, não demore. Minha história é com as duas, anjo, não me deixe ver. Se tu tá aqui, quem é ela? Amar só uma, anjo, não me deixe ver. Enquanto você não vem, vou sendo das duas. Só sei que tem amor, e é de quem? Como vai ficar? Anjo, sou eu, aquele que nasci pra você. Eu gosto das duas, mas feliz só com uma. Anjo, vem logo, vem. Anjo, vem logo, vem. As duas, só sei que tem amor, e é de quem? Uou! E quanto tempo vai durar? Só dá para amar uma de uma vez, a outra como vai ficar? Enquanto você não vem, você é das duas, só sei que tem amor, e é de quem? Quanto tempo vai durar? Só dá para amar uma de uma vez, outra como vai ficar? Anjo, sou eu, aquele que nasci pra você. Eu gosto das duas, mas feliz só com uma. Anjo, vem logo, vem. Anjo, vem logo, vem. Anjo, vem.